sempre assim. Quente, deita aqui perto de mim. Quentinhas, que tudo está em paz. E agora os dias são iguais. Se fosse só sentir saudade, mas nem sempre algo mais. Seja como for, é uma dor que dói no peito. Pode ir agora, que estou sozinho. Mas deixa pra lá alguns cheios que se explicar se não existe perigo.